Carabao, o Furioso do Marajó. A mais completa estrutura multimídia da saudade e marcantes do Pará. O novo tempo chegou. Agora pra você, o Furioso do Marajó. Carabao, o máximo. Pra gente começar, se o brega do amor aqui no Mormaço. E a gente chega pra comandar o sabadão assim, papai. Oi. Toca, meu pretinho. A menina da janela fica sempre a me olhar. Pra gente começar, se o brega do amor. Eu quero falar com ela. Eu preciso. Vai, meu pretinho! O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Pra quem é? Só pra ela. Oi? Só pra ela, é só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. Carabao, o meu amor. Carabao, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Pra gente detonar assim no brega do amor. Hoje aqui no Mormaço. E a gente chega pra comandar. E quando ela chega numa festa, a galera se levanta e alguém se adianta, tira logo ela pra dançar. Pregão! Não lhe deixa nem sentar. Vai, meu pretinho! O seu corpo é leve como um vento, fico logo quando penso que um dia em meus braços ela vai estar linda a bailar. Brilhou, Doquinha! Fico a esperar. Ela encanta com seu jeito de dançar. Ô, Lourinha! Ô, Lourinha, eu vou te levar. hoje aqui. Prega do amor aqui no Mormaço. E mais a banda Cheiro Verde, Nelsinho Rodrigues, pra fazer a festa pra essa família que chega hoje pra curtir aqui no Morma. E a gente vai detonando muito o som. Às vezes eu te acho tão complicado. Oi? Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor de um coração que nunca sofre pra ter você. E vem, vem, vem. Se eu não te vejo, fico a suspirar, imaginando onde você está. Você está pensando, pois quero que saibas que em ti não paro de pensar. Uai! Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. É o Carabao aqui! Não me deixa nessa solidão. Meu parceiro Allan Kardec por aqui com a gente, ao lado da primeira dama já curtindo, obrigado, hein? Um abraço do Pretinho! Tô com o Carabao! Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Oi! Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois. Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. E quando, minha filha? Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. Você nem sequer pensou em mim. E você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Uau! Você só pensou em si. Mas agora com o Cleito tá só. Mas agora que você está só. Lá no Nativos. Você vem me procurar. Desceu até demais. É o brega do amor aqui no Marmaço. Quantas vezes insisti, você negou. Quantas vezes implorei o seu amor. Mas você me ignorou, deixou pra trás. E vem dançando, vem, vem, vem. Me disseram que te viram por aí, procurando saber de mim. Saber por quê? Se foi você que não quis. A verdade sei que se arrepender. Sou eu! Tá na cara que você não me esqueceu. Tá na Carabao. Seu grande amor sou eu. Você desceu até demais. Quantas vezes, minha filha? Quantas vezes insisti, você negou. Quantas vezes implorei o seu amor. Mas você me ignorou, deixou pra trás. Por quê? Não sei por quê.

sou. Sou louco por você. O nosso brega eu vou cantar. E o brega? O nosso brega vai tocar. Eu sei que você vai curtir aquele charque com açaí. Vou ver o peso. Ela tem um sabor diferente. Carabao. Que vai contagiando a gente. É o brega do amor no mormaço. Brega como esse eu nunca vi. Por aqui é o som da banda. O charque com açaí. Só no caqueado. É diferente pra valer. Não se compara ao gererê. Sem traficante nem ladrão. Mas abra o seu coração. Pregão. Que ela tem sabor diferente. Que vai contagiando a gente. O brega, o brega, o brega. Brega como esse eu nunca vi. Por aqui é o som da banda Sabor Açaí. Se tu tá aqui no Carabao, quem tá lá? Vai, meu pretinho, toca! Hoje acordei com saudade. Oi! Lembrando de você. Aí eu liguei, minha filha! Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. É final de semana. Carabao. Preciso encontrar você pra sair comigo. Vem, vem! Vem comigo viver a vida. Para um lugar qualquer, dançar um brega. Eu adoro você, eu amo a vida. Aonde está você, minha querida? Oh, oh, oh, eu te amo, eu adoro você. Ontem eu vi você em sonho. Sente só o brega. Ontem te beijei. Uhoi. Meu sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. Se liga. Poder te tocar, sem sonho, meu sonho. Pra gente realizar. E realizar, meu sonho, o sonho de vir. Ser sempre real. Nós estamos sempre a contar. E a gente é aqui hoje. Brega do amor aqui no Mormaço. E mais a banda Cheiro Verde, Nelsinho Rodrigues. Pra fazer a festa pra família. E você vai recordando. Vou aos limites. E vem dançando, vem. Carabao, o furioso do Marajó. Vamos aqui no Morba! Eu vim aqui só pra te ver. Uhoi! Oh, meu amor, eu tô ligado em você. Como é que tu tá, minha filha? Eu tô que tô. Eu vim aqui só pra te ver. Oh, meu amor, eu tô ligado em você. Olha o coração, Doquinha! Eu tô. Meu coração já não suporta. Ficar aqui sozinho, só olhando pro salão, não dá. Eu quero dançar com você. E vem dançando com o pretinho, vem, vem, vem. Dá uma chance, por favor. Vai. Não despreze o meu amor. Eu vim aqui só pra te ver. Essa é pra você, desprezível. Não para de dançar aqui. Vontade vai! A vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar, o amor sem fim, o sonho se realizar. Quero ter seu olhar. chegar o amor sem fim, o sonho se realizar. E o desprezo! Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você, penso que vou te perder. Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você, penso que vou te perder. Você me deu o desprezo, posso merecer. Tudo que faz, o dia mesmo desprezo volta. Voltará para você. Canta pra mim, meu filho. Você me deu o desprezo, posso merecer. Vai, Pretinho. Um dia mesmo desprezo voltará para você. Pra cama, se for com a vizinha, só vou pra cama. Se tiver de camisinha, só vou pra cama. Vai, bebê! De camisinha, só vou pra cama. E dance, dance, dance, dance, dance. Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim, não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim, não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Vai! Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim, não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim, não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama, Carabao. E vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. E toca meu pretinho, toca, toca, vai. Como um anjo então, só você pra me tirar dessa solidão. Oi! Te devorei assim, sem vergonha de provar o que nunca senti. Vem se entregar pra mim, que todos os meus segredos vem descobrir. Não quero acordar, tenho umas fantasias a realizar. Vem, vem, vem! Vejo o seu olhar, tirando a minha roupa, me devorar. E vem dançando, vem! Quero você assim. Só quero te usar e te guardar pra mim. E mesmo que não seja assim, só deixa eu pensar que nunca vai ter fim. Enfim, Edson. É o brega do amor aqui no Mormaço. Logo mais dele é Patrícia e a banda Cheiro Verde no palco pra cantar os melhores sucessos pra você. E a gente detona aqui no Mormá. Vem, vem, vem. Carabao. Luxuoso Jackson. E vem dançando. Luxuoso Jackson. Luxuoso Jackson. Carabao. Eu vou te levar. Você vai curtir o som. E se apaixonar. Com todas as sensações. Vem se ligar. Só pra mim, vem se ligar. Vem dançar só pra mim. É o Carabao. Um sonho eu e você. Hoje aqui no Mormaço. Eu não vou resistir. A noite inteira eu vou pedir. Bora, vamos. Vem curtir o embalo desse som. Vem que eu vou te mostrar. dançar. Vem curtir, vem agitar. Sinta esse som, bebê. Sinta o som que o Guanabara vai tocar. Com você a festa é pura emoção. O Guanabara é um show, é um show. Vem dançar, vai ser um show. Vai! Vem dançar ao som do respeitado primeiro lugar. Padrão e qualidade, Guanabara é um show. DJ Thiago Lambato é a melhor seleção. E vem dançar, vem! Vem dançar ao som do respeitado primeiro lugar. Padrão e qualidade, Guanabara é um show. DJ Thiago Lambato é a melhor seleção. Ela é o sonido que vai tocar. Sendo baixinho, rei dos cobos. Onde você encontra o chapéu do Bias Caneca do Carabao, hein? Bora, baixinho! Vai pra cima, meu filho! Olha o abacaxi! E vai dançando, dança, dança, dança! Com o sonido eu vou viajar. É a passagem jovem que vai me envolver, sim. Brecão! Encanta esse brega. Sensual, é mais um fenômeno que faz você delirar. É o sonido que vai tocar. E vai tocando. Chega pra comandar aqui no Morma. Vamos que vamos assim, hein? Eu te falei pra não se entregar. Oi? Não quero ver você se machucar. Procurando amor onde não há. O meu amor não quer te ver tão só. Procure observar ao seu redor. Que ao teu lado eu estou. E vem curtindo assim, vem. Entendo que é difícil acreditar que um verdadeiro amor vai encontrar. Mas eu te digo que esse sentimento que há em mim precisa de um caminho pra seguir. E tem que ser você. Vou te encontrar no Super Transação. Carabao. Beto Brasil. Didi. Didi. Antônio Maria. Inovando. Pra... E vai dançando assim, Pretinho! Vai! Agora quem não quer sou eu. Não te dou bola.

Carabao. Banda Fetiche. Pra curtir, Bradinho. Estou te esperando e você não vem. Vai. Já é madrugada e eu sozinho. Renanzinho Gaiato do Estádio Banco aqui com a gente. Um abraço. Já deixei recado na caixa postal. Saí pelas ruas a te procurar. Coisas que você deixou. Encontro na cama o seu perfume que ficou. E vai dançando, vai, vai. Talvez eu errei em te amar demais. Preciso saber se você vai voltar. Fala pro pretinho, vai. Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão. Precisa acalmar meu coração, que bate muito forte por você. E aqui no Mormã, por amor. Esse carnaval tá só esquentando. Telefone, vai! Pelo menos deixa o telefone pra eu te ligar. Dalton. E se voltar atrás? Ô pretinho. Eu prometo, meu amor, que nunca mais vou te fazer chorar. Liga pra mim, minha filha! Volte pra mim. Volte pra mim. Pra mim. Volte pra mim. Eu largo tudo pra te ter a toda hora. Volte pra mim. Volte pra mim. Pra mim. Volte pra mim. Você é tudo, por favor, não vai embora. Não vai embora. Essa distância me mata. O que é que tu quer? Eu quero ter você de novo aqui. Fala pro pretinho! Por que não me diz o teu nome? DJ Dalton! Eu quero te amar e ser feliz. E dizer a você. E o Marmacho canta, eu quero ouvir! Carabao. Um abraço do pretinho, meu filho. Vamos que vamos. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Vai. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Ela superou. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, eu malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei meu novo namorado. Ai, tu pensou. Ooh. descido, só de cueca. Se você quer que eu vá descido, até embaixo. Se você quer que eu vá descido, chupa, chupa, chupa. Chupa, chupa, Paula, mete o pau e mete a máquina. Chupa a safadinha e vem pra cá. Vai, meu pretinho, toca. Chupa, chupa, Paula, mete o pau e mete a máquina. Chupa a safadinha e vem pra cá. Vem dançar. E vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, gira, gira. Um, dois, três, vai. Paixão, a primeira pista. Tudo que eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te perder. Eu faço mil loucuras, meu amor. E em nome desse amor, se preciso for, eu vou até a lua. Arranco uma estrela da imensidão do céu. Pois com você eu quero eterna lua de mel. Eu não quero um pouquinho. O que tu quer? Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo com você. Sou capaz de gritar pra todo mundo. É Carabal! E não tô nem aí. Olha lá. Declaração de amor que eu faço, que eu faço, meu bem, pra você. Tudo isso é só pra você. Só um beijo, mas não vá me negar um beijo. Você é tudo que eu desejo e tudo que eu mais almejo é te fazer feliz e ser feliz com você. E ser feliz com você. Bora começar o baile! E aí? Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem. Aí o tempo passou, né, cara? O tempo passou. E ela ficou gostosa. E ela mais linda ficou. Né, Vanessa? Tão doce, tão bela. Cadê o batedor? O Roy? Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever dor. Olha aí. Não sei por que ela com outro foi casar. Ah, tu não sabe o porquê, né, meu filho? Se eu sou um homem que ela sempre quis amar, ela só tinha interesse. Eu sou seu amado, amante, amigo. Consigo arrasou. Ela casou porque de tudo ele tem. Vai, Doki! Carro, casa e dinheiro. E ela quer bens. Não casou contigo porque eu nada tenho. Na fonte dos seus olhos quero me banhar. Seu beijo molhado, vou matar minha sede. É Carabao! Fala nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu colo, pode me ninar. É o Carabao! Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. A vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo, luz do sol, ou em noite de lua. Vem, vem, vem. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Traio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. E a gente chega pra fazer a festa ali da festa. Hoje aqui no Mormaço, prega do amor na folia. Logo mais tem a banda Cheiro Verde. Se liga no som! Carabao. DJ Dalto! Tamo na área! Eu vou aprender a falar inglês. E nós sabe! Nós já sabe o português. Deve ser importante. Eu sou filho do Francisco e da Dona Maria. Na boca do Amazonas. Fala pra mim, vai, vai. Quero sair pra conhecer. Dão, dão, dão. Tenho vontade de um dia ser gente. Ser grande como o país. O Oiapoque é o chão. Só quero ser feliz, Doki. Eu me orgulho de ser americano do sul. Meu pretinho. Americano do Sul. Johnny Flash, onde você bate sua foto no Carabao e fica bonita. Eu sei que te... Sabe que você é meu considerado. A minha... E a Manuzinha já tá na área. Bora, Manu. E com esse tal de cruzeiro. Já tem o homem do alô pra ela. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos. E a chicotada vai rolar, rapaz. Tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Quando tu vê o pretinho, meu filho, fico louco até só de pensar. E que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei. E meu amor te entreguei. Amiga, te amo ainda. Preciso. você não sei viver. Brecão! Minha amiga, te amo ainda, preciso tanto de você, sem você não sei viver. Então vem, como um passarinho, vem me dar carinho. Eu quero te amar, oh meu doce mel. Doce mel, escuta o que eu te falo. Preferidas nessa primeira noite, quero esquecer da vida. Fiz um mundo de sonhos pra lhe esperar. E aqui no Mormaço, tudo está preparado. E a Manu já chegou. Só falta você chegar. O coração está acelerado. Está tremendo de vontade, de vontade. E aquele desejo, de desejo, desejo louco de te amar. Oi. Só está faltando você chegar. E aqui no Marmaço, só está faltando você chegar. Chama a amiga Aline já por aqui com a gente. Já chegando pra curtir aqui no Mormaço. Um abraço pra você, bebê. Bora, Aline! Não foi por acaso que a gente se encontrou. E não aconteceu. Não aconteceu. Simplesmente o nosso amor já estava escrito lá no livro do saber. Mesmo antes da gente nascer, vai! Você sem querer por mim esperava, e eu sem saber por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. É o som do carnaval aqui no Mormaço. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama pra valer. Pra recordar-se, meu filho. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você nasceu pra mim, eu pra você. E essa música faz uma viagem até o teiro, papai. Ei, meu amor. Meu amor, aquela segunda-feira inesquecível em Oteiro, hein? Nesse momento de paz, de muito amor e prazer. Vai! Seu corpo aquece o meu frio, seu beijo me excita. Allan Kardec, a primeira dama recordando. Me abrace forte, meu bem, quero te sentir mais e mais. Nossas roupas no chão até se envergonham de ver. nosso amor sem vergonha, somente entre eu e você. O dia entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem, explodimos de amor e prazer. Pra recuperar energia, o cara vai no banheiro, toma aquele banho esperto, volta pra cama, fica só esperando o carinho, o segundo tempo da mulher. Vamos lá! Depois de uma boa soneca, desperto agarrado em você. Só carenciando! E o nosso amor recomeça, mais quente do que a outra vez. Olha aí! Você se entrega pra mim, sem ter hora certa pro fim. É tanto amor! Vida pode me dar. Eu amo meu bruto mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu bruto mais do que tudo. Eu fui até o Jurunas, Manu. Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher. Olha só o que ela fez, hein? Ela me enganou e entregou o seu amor. Amor truco qualquer, aí Barcarena. Em shows apresentava, eu cantava com amor e fé. Lá na beira da praia, Doquinha. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Com seu gigolô. Tudo que tem boca tem fome. Lá no carro. Tudo que é de cor estica, minha filha, pros dois lados. Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. Daquela ingrata eu quero esquecer. Oh, oh, oh, oh. Quanto mais vivo, mais eu lembro de você. E o nome? Luciene, Luciene, minha flor. É o som do Carabá. Luciene, não me deixe, por favor. Carabau. Parece que o mundo foi feito só de paz. E no que eu fico sem te ver. E bate uma saudade dela, papai. E bate uma saudade, uma sim. Meu parceiro Renanzinho por aqui com a gente. Surgindo o Carabau, obrigado, Renanzinho. Um abraço pra você, meu rei. Mas, e você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim. Entre você e eu, essa coisa mais linda que me aconteceu. Chama o craqueado! É amor sem fim, entre você e eu, só resta agora amor, agradecer a Deus. Pede só pra te amar. Fica com você, meu anjo. Hoje acordei querendo te encontrar. Se eu não te ver, vou chorar. Carabau. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar. Não sei te falar. E vai dançando! Uma vontade louca de abraçar você e beijar. E não diz. Carabau. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Se liga no som! Só sei que não dá mais pra aguentar, não quero ficar, eu quero te namorar. só pra te amar. Ficar com você, meu anjo. Hoje acordei querendo te encontrar. Se eu não te ver, vou chorar. Ontem jurei que não ia lhe lembrar. É impossível. E ela, pensar. A Bengola! Terei o mesmo sentir com. Alô, Martinha! Estou tentando. Do Bengola pra todo o Brasil! Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar. Gabriel, Gabriel! Falar uma vontade louca de abraçar. Uai. Você e beijar e não desgrudar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar. Pra dançar aqui no Mormaço! Te falar. Só sei que não dá mais pra aguentar. Não quero ficar, eu quero te. O Pretinho. Sabe quando estou do seu ladinho? Quero te fazer carinho, não consigo me controlar. A paixão fala junto comigo, não sei ser mais teu amigo. E um novo ritmo pop. Você ouve aqui. Feliz, vou viver pra esse amor que Deus mandou pra mim. Alô, Chico! DJ Siqueira, faz o show, toca essa canção. Na época, Doquinha! Tô no Pop Saudade novamente. Pop! Someday somewhere I'll hurt your hand. What story are you? Oh, true love comes from the rain. So my river of hand. Olha aí! DJ Siqueira faz o show. Toca essa canção aí. Tô no Pop Saudade novamente. É o Carabao! Escuta! Carabao. Teu beijo ardente aquece a nossa paixão. Oi! Você é a estrela que brilha numa noite linda em pleno verão. Se amar é viver, vivo porque amo você. E o vento, hein? Vento que sopra o amor, traz teu cheiro pra mim. Carabao. As coisas mais belas da vida, o tempo todo eu desfrutei com você. Carabao. Daí então, eu não pude mais te esquecer. Eita, meu anjo! Meu anjo, vem. No Mormaço! Ficar aqui. Você é o amor que eu sonhei, eu te amo demais. Deixou de existir. É o Carabao aqui no Mormá. Agora que eu aprendi a viver esquecendo esse amor, ele aparece bem tarde na noite e me diz que voltou. pro Pretinho. Quem é? Sou eu. E é que você quer? O que ele quer, rapaz? Pergunta! É tarde. Por quê? Porque hoje sou eu quem não quero mais você. Por isso. Já estamos aqui no Mormaço hoje. O prega do amor da folia. Vem com a gente pro Mormaço. Vem que até o Tazona hoje aqui vem de bora. Bora, esqueça meu corpo, meus sonhos, meus beijos e todo meu mundo. Estás mentindo, posso ver. Bora, esqueça que o tempo tá tudo acabado e não se surpreendas. Esqueça de mim que afinal pra esquecer você tem experiência. Que prazer cantar mais uma canção com você, meu amigo Gerson de Rei. Prazer meu, Catiana de Paulo e Banda Vitrola, sucesso. Se liga! Depois de tanto tempo eu com ele e você, você vem me dizer que eu tenho que escolher. E nada é tão difícil e nada é tão ruim. Você é a minha vida, ele é meu mundo. Você é o que eu preciso e ele é meu tudo. Ser feliz desse jeito não. Quando eu tiver em cima, você não pede pra eu parar. Não me peça pra parar. Meu parceiro Márcio da Moto Mania por aqui com a gente. Essa é fechado com o Pretinho. Eu não vi. Um abraço pra você, meu filho. Ele e eu não vivo sem você. Não me peça pra parar, porque eu me acostumei. E ela e ela. Casa tá com ele, namorando com você. E a Manu, eu chifro ele e você. Banda Portal da Rocha. Detonando aqui no Morma, assim. Sei que posso te perder de vez. Empresário Alex Araújo por aqui com a gente, ao lado da sua primeira dama, Ivone Araújo. Um abraço do Pretinho. Não preciso mais do seu talvez. Aqui. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Carabao. Só me responda quando eu terminar. Eu vou falar. Tentando não chorar. Então me escuta agora. Você quer agora, minha filha? Agora. Eu entrego em suas mãos e peço a Deus uma oração que me devolva. Quer depois ou quer agora? Agora. Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora. O meu corpo te procura e meu desejo quer você agora. Aqui no Mormaço é o brega do amor, senhor. Você é minha presa, como loba, vou te caçar. Vem, vem, vem. Quero ser o seu amor. E aí? Não tem pra onde fugir. Como um preso, vou te deixar. Desses meus desejos. Dança pro Pretinho, dança! Dança pra você, amor só pra você e eu. Danço pra você, amor só pra você e eu. Ouvi hoje o céu nem o sol. Carabao. As nuvens e chuva não trazem prazer. Pra dançar aqui no Morma! Não havia. mestre. Raio de luz que traz o brilho do amor. Olha o raio, minha filha. Raio de luz e amor. Banda Mega Pop Show. Sagradas da pia. What? Eu já tô pronto pra matar meu leão. Deus abençoe, vai! Deus abençoe nós. É a nossa. Um, dois, três, vai! Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, dei um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher. Tudo isso foi de graça, irmão. Foi de graça, foi! Coisas boas são de graça, irmão. A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não. Só preciso de um dinheiro pra comprar um mel, o leitinho das crianças e o modo da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. Só preciso de um dinheiro pra comprar um mel, o leitinho das crianças e o modo da mulher. O resto é só. Deixa eu achar com muito carinho, meu parceiro Meteoro tá por aqui com a gente. O resto é só. Lá da Ladijola, Meteoro! Café. Um abraço! Lorraine Araújo. A voz é você. Chorando o gelo que você me deu. Vai. Achando que você já me esqueceu. Não sei se foi você ou se fui eu, menina. Ô, menina! Menina. Carabao. Eu tô ficando com a sensação que eu fui a pista e você o avião. Você é o trem e eu a estação, menina. Você, menina. Sou menina. Fala pro Bretinho, fala. Eu lembro, vejo blues e poesia. O sol na pele, você me lambia. E eu dizia, oi! Eu lembro a cara que você fazia. Será que eu lembro que não existia? Você dizia, oh baby, I love you. Baby, I love you. Lorraine Araújo. A voz é emoção. Eu tô ficando com a sensação. Eu fui a pista e você o avião. Você é o trem e eu a estação. Menina, sou menina. Já já tem banda cheiro verde no palco. Mais um dia passa, fico te esperando. E mas que engano, eu digo que te oi. Amo. Oh baby. E a chuva? Chuva fina traz você. Oh. Oi. Mais um dia passa, fico sem te ver. Uma canção no rádio, tento te esquecer. Oh baby. Oh, baby. Chuva fina traz você. Eu e você. A janela, a lua me faz lembrar teu olhar. Carabao. Só quem ama tem o dom de saber esperar. Vou... Quem tá tocando? É o som do Carabao. Oi! Curtindo com o DJ Tom. E eu ainda te... DJ Dalton! Vai! O DJ Silvinho, Dalton e André. Dalton. No Furioso do Marajó. E eu ainda te amo. Eu e você, Emanu, e o teu corpo nu. Cheio de ferrada de carapanã, hein, minha filha? Vai! A imagem do prazer. Olha, Clara, se abre, rapaz. Pensando em você. Emanu! Teu corpo nu me fez esculpir. Vou passar o som pra banda Cheiro Verde aí. A imagem pra passar o som pra você, pra deixar o som bem cristalino e pai d'égua. E Gisele e Patrícia no palco. Eu canto pra você. Eu vivo pra você. Agora somos um só. Oh,